Scythe leva mais prêmios para casa, 4 anos de Ludopédia com promoção exclusiva, Conan é relançado via Kickstarter, este é o Jogatina BG News e fica com os destaques. Olá galera, eu sou o Snake e estamos começando aqui com um Jogatina BG News, que é esse podcast lindo sobre notícias, o seu resumo semanal de notícias do que aconteceu, do que de lançamentos, de novidades, do mundo dos dadinhos, das cartinhas e dos tiles. Esse podcast é um oferecimento no nosso canal de notícias, no Telegram e do pessoal da Rocket Jogos. Dá uma conferida lá, rocketjogos.com, e entre no nosso grupo do Telegram. Tem aqui o link na descrição como faz para você entrar lá. Antes de dar as notícias, só fazer um jabá do nosso próprio canal. Saiu um podcast sobre RPG e board games, né? Uma relação muito bonita. Gravou eu, Zabuza e um querido novo participante, integrante do grupo, o Ira. A gente comentou um pouquinho lá das nossas experiências do RPG em si e dos jogos relacionados que tem alguma relação com o RPG. Siga a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube. Também temos Instagram, @jogatinabg ou jogatina BG no Facebook, se você procurar lá, você vai achar. Entre no nosso grupo do Telegram lá, a galera tá falando todo dia, compartilhando suas jogatinas, compartilhando seus board games, fazendo aquela foto bonita da mesa. Vamos às notícias, estamos gravando na segunda-feira, dia 19, e essas notícias são dia 13 a dia 19 de junho. Referente ao Brasil, em uma publicação no Facebook, o MeepleBR confirmou a chegada de Terraform Mars para o Brasil, e já começou o envio dos jogos vendidos em pré-venda. Confere lá, já tá saindo, tem link também no post. O portal Ludopédia completou 4 anos, e para comemorar, lançaram mais uma promoção com sorteio de vários jogos em parceria com a Conclave. Parabéns ao Emerson, Ricardo e Vidita. Essa promoção vai estar válida também até o dia 2 de julho de 2017. Entra no link lá, confere também todas as informações de como participar. Notícias do mundo. A WizKids anunciou um novo starter set de Dice Masters, que será baseado na Harley Quinn. Sim, só na Harley Quinn. Isso é meio bizarro. Previsto para o começo de 2018, o valor deve seguir o padrão dos starter sets já lançados anteriormente, de 15 a 16 dólares. A Asmodee anunciou a expansão de Cities of Splendor. A venda será durante a Gen Con Indie, por enquanto sem nenhum preço anunciado. A Asmodee lançou um preview do Thames Murder and the Other Cases, uma expansão de Sherlock Holmes Consulting Detective, falando sobre os casos revisados de outras edições que foram inseridos nessa versão. Vamos falar também agora do nosso querido jogo, tão questionável, querido, que a Steve Jackson anunciou uma versão light de Munchkin, uma versão para 3 a 4 jogadores que tem duração prevista de 1 hora, preço médio de 20 dólares. A USA Opoly e a Mondo anunciaram The Thing, Infection at the Outpost 31. É baseado no filme e é um jogo de identidade oculta, previsto para outubro e sem valor anunciado. É um jogo baseado no filme The Thing, ou também conhecido no Brasil, O Enigma de Outro Mundo. O filme se passa num posto avançado no Ártico e lá você vai ter identidades ocultas. Então que temos um jogo de traição, afinal tem tudo a ver com a temática, onde que um monstro pega as suas presas e toma a forma dessas suas presas. Então já dá pra ter uma ideia de como vai ser. Por enquanto não tem valor anunciado. Também teremos a expansão Hero Pack 1 do Last Night on Earth. Estará disponível em pré-venda, previsto para 16/6/2017. Adiciona 4 novos heróis e suas miniaturas, um cenário e 10 novas cartas. Preço, a princípio, 25 dólares. Vamos a Fantasy Flight, que anunciou em Pirate War um novo set de booster para Star Wars Destiny. Esse set coloca os personagens de Star Wars Rebels e outros do universo dos livros, tais como Almirante Thrall no jogo. Falando da Fantasy Fly, ela lançou um preview do Lion Clan, do jogo Legends of the Five Rings, falando sobre os destaques do clã dos leões, principais guerreiros e demais informações. Tudo isso, lembre-se que vai estar aqui no link da descrição desse episódio. Mais uma expansão grande foi anunciada para Lendas de Andor, chamada The Last Hope. Essa vai terminar a história do jogo e está prevista para outubro deste ano, por enquanto sem o valor oficial anunciado. A Zigman Games anunciou Spinet, um jogo de Richard Garfield, criador de Magic, King of Tokyo, entre outros. Trata-se de um jogo de draft de cartas de 2 a 4 jogadores, onde temos que recrutar espiões para nossa agência de espionagem. Foram anunciados durante a feira Origins de 2017 os vencedores do Origins Awards da Academy of Adventure Games Arts and Design. Scythe foi um dos grandes vencedores, que levou os títulos Game of the Year e Board Game of the Year. Hapsalmon levou o título de Family Game of the Year. No Thank You Evil levou o título de RPG of the Year. Pokémon XY levou Best Collection of the Year. Mystic Valley levou o título de Card Game of the Year. Aproveitando os destaques da feira da Origins 2017, e com ela já veio alguns anúncios. Um deles é a expansão de Mana Storm para o jogo Mystic Valley. Ela adiciona mais cartas e mecânicas para o jogo base. Outro anúncio foi o pack de monstros para King of Tokyo, dessa vez com King Kong. Para quem pensava que aquele gorila mecânico lá era o representante de King Kong, agora temos oficialmente o King Kong, que vem com uma outra maneira de poder ganhar o jogo, mas sem muitos detalhes de como funcionará. Temos campanhas do Kickstarter, destacamos três delas para o podcast dessa semana. Conan Rise of Monsters é relançado no Kickstarter, com algumas novas metas e novidades. O jogo Human Interface Be a Better Human, de 1 a 5 jogadores, está agora no Kickstarter, um jogo sobre escapar da prisão de uma megacorporação. A Alpha Fantasy anunciou o Kickstarter de seu jogo de carta, chamado Epic AF, que é um co-op adventure de 1 a 4 jogadores no universo estranho de Alpha Fantasy. E vamos estrear aqui o Cantinho dos Eventos, onde que você, da sua cidade, se você souber que vai ter algum evento, alguma coisa acontecendo na sua cidade, mande pra gente com uma semana de antecedência, porque é o período mais ou menos que a gente grava o podcast. Mande página do Facebook, mande qualquer informação que você tiver a respeito, que a gente vai fazer um anúncio aqui, pra poder compartilhar com o pessoal, né? Ter uma ideia, pô, o que, que eu vou fazer esse final de semana? Tenho o que fazer. Em Curitiba, a agenda está bem recheada, com muitas atividades com o pessoal do RPG na Biblioteca Pública do Paraná, com diversos eventos já programados para os próximos finais de semana. Em todos eles, a entrada vai ser gratuita. Então vamos lá. 24 de junho, formação de mestres de RPG, mais temático em Segunda Guerra Mundial. 1º de julho, sábado, lúdico na sessão infantil. 8 de julho, live action de Vampiro A Máscara. Todas as informações está aqui a página do Facebook na descrição do podcast. Em Jundiaí, São Paulo, no dia 1º de julho, ocorrerá a edição de número 39 do Além do Muro, na Associação Nipo Brasileira de Jundiaí. O valor é de R$5,00, meia entrada. Então é isso, pessoal. Caso vocês saibam de alguma outra notícia que bombou e não comentamos aqui, mande para nosso e-mail jogatinabg@gmail.com. Entre no nosso grupo, novamente, vamos falar desse grupinho lindo do Telegram, que o pessoal interage, divulga jogos, fala do seu amor por board games. Vai estar aqui o link para você entrar. Ressaltamos que as editoras são bem-vindas e sempre que quiser publicar novidades por aqui, entre em contato com a gente pelo mesmo e-mail jogatinabg@gmail.com. Deixe seu comentário, compartilhe esse episódio com a gente. E é isso aí, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.